Começa agora pela Rádio Difusora de Amparo, programa Bala na Agulha. As notícias da semana, os fatos polêmicos. Programa Bala na Agulha, produção e apresentação, Conrad Adenauer. Em Amparo, exatamente 14 horas, começa pelo seu, pela sua Difusora de Amparo, um Bala na Agulha. Cima da hora, hoje Nonato saiu no horário. Todo mundo no horário, só nós que vamos quebrar, o compadre vai entrar 15 minutos depois. É isso aí. 3807-2237. Participe, tenha uma boa tarde. Um dia maravilhoso hoje, bastante aconchegante para estar escutando o nosso programa e participando. Estamos também na onda da internet. www.difusoradeamparo.com.br. Ligue e escute o som puro da Difusora. Essa voz linda minha, lógico. Os outros dois não falam nada. Mas eu, realmente inspirado hoje e bravo, né? Para variar, né? Muita coisa está acontecendo. E a gente vai ter de falar aqui. Embora eles estão proibindo, né? Até cargo de confiança de conversar com a gente, pô. É? Ah, não pode falar, senão vai ser demitido. Mas então... né? Se falar com a gente, está demitido, hein? Então, vocês, cargo de confiança, converse, como chama aquele lugar, que, no Facebook que ninguém vê? Inbox? Inbox. Inbox, diz o Murilo aqui sem microfone hoje de novo. Inbox. Então, converse com a gente pelo inbox, daí vocês não tem por que perder a boquinha, né? Então, estão com medo, tem gente pedindo, pelo amor de Deus, para não citar o nome dele aqui. Nossa, que coisa, hein? Pode falar nada, viu? É louco. Mas a gente vai falar mesmo assim. Um abraço, DJ Bonner, meu querido Maurício Bonner. É um grande abraço para você. Um bom abraço especial para Marcos Bibi, que sempre conversa com a gente também. Um grande abraço, porque mais, o aniversariante da semana, o Cainan Correia. Moleque legal, né? Conheci ele. É, joinha ele. Falta os três parafusos, mas é jóia, moleque. É, mas bom, gente boa. É, gente boa, né? Quem mais? O Caio Piffer, né? Que escuta a gente. Não, mas ele escuta a gente. É como se estivesse. Mas o Caio é fãzão aqui do programa. O Caio é fãzão do programa. Hã? O Caio é fãzão do programa. Fãzão do programa. O nosso... ele não ganhou cargo ainda, pô. Quem? O Carlos Oliveira? Carlos Oliveira, ele escuta toda semana o programa. Coitado, o Carlos Oliveira. Mas entrou todo mundo, rapaz. Deixaram ele. Sacanagem. Sacanagem. 3807-2237. Ligue e participe. Depois de um abraço infusivo a todos os cargos de confiança da Prefeitura Municipal de Amparo. Ponto positivo e negativo de Paulo Domingues. Boa tarde, Conde. Boa tarde, Murilo. Ao nosso DJ. Fala a data aí que eu esqueci. É o nosso DJ Bonner. Não Bonner, o Samir, né? Samir Bonner. Está aí, Samir está aí. Aos ouvintes da Difusora. Hoje ele está com um visual diferente. Diferente. Hoje está com o bonezinho a lá Neymar também, né? É, Neymar. Está estilo Miami Heat. Miami Heat, é verdade. Bom, é um prazer estar aqui novamente, participando do programa Bala na Agulha, nesse sábado hoje, né? Dia 27 de abril de 2013. Praticamente abril já acabou, né, Conde? Já estamos aí na quarta-feira, feriado novamente. Um feriado na quarta-feira, ninguém faz nada, né, Conde? É, e é o dia do trabalho. É dia do trabalho. O sindicato aí dos metalúrgicos já anunciou a festa, mas não vai fazer nem no dia do trabalho, vai ser no dia 5, né? Quer dizer, no próximo sábado vai sortear lá vários brindes. Entre os brindes, uma moto, Conde. Você não é metalúrgico, né, Conde? Não, então não vai concorrer. Você não é, não vai concorrer. E, então, mas o dia do trabalho, próxima quarta-feira, Rio Branco também promovendo aí as finais. Amanhã a gente vai conhecer os finalistas, né? A partir da manhã. Já tem aí os jogos e a gente fica sabendo quem vão ser as duas equipes finalistas. E uma novidade esse ano é que o prefeito vai estar entregando pessoalmente o troféu aos vencedores, Conrad. Ah, ele apareceu uma coisa louca. Nos últimos anos, faz 12 anos que ninguém entregava o troféu pro trabalhador lá. Agora o Jacó vai aparecer, inclusive a final do seu site já correu, se não me engano, quase um mês atrás, o truco. Ah, os jogos de dama, até mesmo até final, mas ninguém recebeu o troféu, vai ter que entregar na hora para todo mundo lá, Conde. É isso, é uma festa para ele aparecer, lógico. É, então é pra se ele aparece até no carnaval lá no, né, para visitar o ambulância, etc, imagina aonde pode aparecer, né? É, então, mas amanhã, amanhã não, amanhã, estaremos acompanhando aí a semifinal e na quarta-feira a final. E aí, o que um tinha de mais, outro tem de menos. Outro tem de menos, é verdade. Bom, Conde, o nosso ponto aí é negativo é o que ocorreu na escola Professor José Alves Calvo de Oliveira. Lamentável o que vem ocorrendo na cidade de Amparo em relação a essa escola. De repente, na madrugada, fogo, duas salas destruídas, 420 alunos sem aula, precisaram ser transferidos para outros lugares. E a gente sabe, né? Eu acho que foi um ato criminoso mesmo, não foi um curto-circuito, não foi nada que aconteceu ali. Foi realmente um ato criminoso, já que era constante a reclamação da direção dessa escola, enfim, dos professores, das merendeiras, dos funcionários que ali trabalhavam, que muitas vezes chegavam de manhã sempre palitinho nas fechaduras, sempre super bonde nas fechaduras, e dessa vez não passou apenas de uma brincadeira de mau gosto, né? Foi muito além, um incêndio provocou... Um princípio de incêndio um tempo atrás. Um princípio de incêndio também, mas foi os próprios alunos durante a aula ainda, né, Conde? Foi. Durante a aula, mas essa vez realmente eu acho que foi demais, né? O ratão que mora lá em frente cobriu, ele tirou as fotografias, inclusive está na primeira página do jornal, tirou no dia seguinte, ele foi lá para constatar pessoalmente também o que ocorreu, as fotos internas do jornal Tribuna mostram que o estrago foi muito grande mesmo. É lamentável, a gente espera que, sabe, às vezes a polícia tem que ser um pouquinho radical, fazer um pouco mais de vigilância, colocar a guarda municipal nesses lugares, enfim, porque é um patrimônio público. E outra coisa, você está prejudicando uma comunidade inteira, prejudicando famílias, enfim, prejudicando todo mundo. Às vezes você tem um esquema de levar o seu filho na escola, você tem uma vida e às vezes essa criança tem que mudar para uma outra localidade, você tem que refazer a sua vida inteira, mudar tudo aquilo que faz no dia a dia. É lamentável, e a gente espera que caso isso tenha sido realmente criminoso, que a polícia identifique quem fez e puna, e a gente possa aí divulgar o nome dessa pessoa, né? Que a gente possa divulgar para que ela seja vista aí como um vândalo, né? Isso não se pode acontecer de jeito nenhum, né, Conde? É verdade. Já nosso... Se você é uma pessoa internacional, morou nos Estados Unidos, o que aconteceria se eles pegassem uma pessoa que fez isso nos Estados Unidos? Olha, Conde, provavelmente a pena não ia ser pagamento de cesta básica, não, como é aqui no Brasil, não, né? Aí lá a pena seria uma coisa muito grande, viu, Conde? Seria uma coisa... Lá a gente vê que a própria comunidade defende muito a sua escola. E, infelizmente, a gente lamenta um pouquinho, até a parte da comunidade do Camanducaia, que até tolera esse tipo de coisa. Eu acho que a comunidade viria começar... Tem lá 181, existe o telefones que você pode denunciar sem serem identificados. Vamos ajudar a polícia a pegar essas pessoas que fizeram isso, né, Conde? É impossível ninguém ter visto. Eu acho que a comunidade tem aí sim... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem está perdendo é a própria comunidade. Eu não acredito, eu não consigo acreditar que exista pessoas pessoas do bem que consigam proteger criminosos, né, Conde? É lógico. Protejam quem faz tráfico, proteja quem consome droga, enfim. Eu acho que não é por aí as coisas. Eu acho que a gente tem realmente que sabe, liga lá para o 181, que é o telefone de denúncia, sabe, dá essa informação para a polícia chegar facilmente quem fez esse ato de vandalismo. Escola, sabe, já está tão difícil você conseguir uma escola, está tão difícil a situação da escola no Brasil, a gente ainda piora e a comunidade fica aceita. Eu não acredito que a comunidade vai ficar quieta diante disso, viu, Conde? Então a gente até motiva aí. Você que mora no Jardim Camanducaia, você que mora no Parque Secap, enfim, você que mora nessa região, sabe alguma coisa sobre alguma informação? Ligue para a polícia, passa as informações. Não é identificado. Não é identificado nada, e você, com certeza, eu acho que vai estar prestando um grande serviço, não apenas para a sua comunidade, mas para toda a cidade, né, Conde? Boa noite. Já o nosso ponto positivo é com relação à prorrogação da vacina, né, Conde, dos idosos. Ela para ter terminado ontem, mas me parece... que não atingiu a meta esperada. Também eu achei muito falha a divulgação por parte do governo federal e até pelo governo municipal e governo estadual em relação à vacina. Mas ela foi prorrogada, vai até o dia 10 de maio, então você idoso, você que, aquelas outras faixas, me parece, pessoas que tinham, aquelas mulheres que acabaram de ter criança, me parece que crianças até 3 meses de idade ou qualquer coisa assim, não tenho aqui agora informação, podem ainda ser vacinadas. Mas você tem uma oportunidade, se você não foi até ontem, pode até o dia 10 agora procurar uma unidade de saúde aqui de Amparo e se vacinar contra a gripe. Porque não sabe o quando a gente vai falar, toma gelado, estava lendo ontem sobre isso na internet. Toma gelado, o frio dá gripe. Não é o frio que dá gripe, né, Conde? Você sabe disso? Claro que não. Não é o frio, não é o tempo frio que da gripe. Uma virose? O vírus, ele é provocado quando ele surge quando um acúmulo muito grande de pessoas, né? Exato. Então aí você pode se contaminado, não é o frio que dá a gripe ou qualquer coisa assim. É porque o frio, o que acontece? As pessoas querem se proteger do frio. E elas frequentam o mesmo ambiente, lugares apertados, enfim, lugares menores, onde surge ali, onde está propício a pegar ou se contaminar por uma gripe, né? Aí sim você pega. Mas não é o frio, viu, gente, que dá gripe. Exatamente. Tanto que a gente não tem a gripe do pinguim, né? É verdade. Tem a gripe do pinguim? É uma piada sem graça. Vai lá! 3807 gripe do pinguim, essa foi pô. Tá vendo? O pinguim é um. É onde toma choperia. No... Lógico. Ele entendeu, é. É um rapaz rápido. Uma piada sem graça para todo mundo dar risada. O Murilo tomou uma a mais hoje, está com gripe também. E está morrendo da risada aqui. Eu não falei nada demais. 3807-2237, ligue, participe. Olha, essa semana vamos ter o Rei da Vela, oficina dos alunos da companhia do Arteatrando, né? Na quarta-feira. Vai ter de quarta a domingo, me parece, das 17 horas e 17 minutos, a primeira sessão, e o segundo horário, às 20 horas e 17 minutos. Então está todo mundo convidado a ver o Rei da Vela na oficina do Arteatrano, né, com os alunos do Arteatrano, ali na rua Barão de Campinas. Participe, você que gosta de uma boa Cultura, 3807-2237. E onde está Lia Edson Bueno? Não sei, ele não mandou, manda o ponto positivo e negativo dele também. Ponto, né? Positivo e negativo, eu estou curioso de saber o seu ponto positivo. E todo mundo quiser mandar ponto positivo e negativo, liga aí, que o nosso DJ está vendo a mulher lá na televisão, ele já atende você também. 3807-2237. Nem ele presta atenção no nosso programa, rapaz. Nós estamos mal mesmo, né? Mas com a voz do Murilo, né, meio mole hoje, não sei porquê. Ponto positivo e negativo da semana. O cara veio pra cá, tava no churrasco. Hoje ele vai falar tudo. Boa tarde, Corvo de Paulo, Samir. É a blusa que tá refletindo. Não, a gente tava na comemoração de amigos ali, né? O nosso amigo Diogo Canina vai para os Estados Unidos, vai voltar lá para estudar e tal. Então a gente está fazendo uma despedida para ele. Não? Onde? Que ele vai morar lá? Ele já mora lá há algum tempo, né? Que estado? Ah, agora você me pegou. Aí eu precisaria perguntar para ele direitinho, porque não me atenho a esse tipo de informação. Mas ele se formou em economia, né? E parece que vai fazer agora uma pós lá, especialização e tal. Então, boa viagem para você, Diogo Canina. Traga bons frutos para você plantar aqui em Amparo no futuro. É do X Game, né? Isso. Agora ele não pôde competir porque ele estava machucado, né, no X Games Brasil de Foz do Iguaçu, né? Mas ele esteve lá também. E acho que é uma pessoa que tem muito conteúdo para agregar, não só no esporte, mas na cidadania e tudo mais. Então, boa viagem, Diogo. Um abração aí. Daqui a pouco a gente está de volta. E ponto positivo da semana, eu acho que as pessoas acham que a gente faz críticas por interesses e por isso, não, é muito pelo contrário, né? A gente quer uma cidade melhor e então o ponto positivo da semana vai para o governo Jacó, que vai fazer um aumento na cesta básica e vale alimentação. Acho que a gente sempre prega, né, a luta pela bandeira da valorização do funcionalismo público e eu acho que a gente tem que elogiar, sim. Então, um ponto positivo da semana vai para vocês. Mas um detalhe, viu, Murilo? Você já tinha sido acordado muito tempo atrás. E sim. Ficou para esse ano, né? É. Mas a gente, né? Vamos dar o ponto positivo. Porque o Jacó quis, não. É porque isso já estava previsto lá. Foi um acerto perante a Justiça do Trabalho. Até teve um cidadão, acho que de Pedreira, né? Que nos grupos de amparo, algumas semanas atrás, e colocou, né? Pô, vocês de amparo podem agradecer que vocês têm aumento. Aqui a gente nem isso a gente tem. E eu coloquei lá, falei, vai ver que é porque a prefeitura estava organizada e propiciando esse tipo de coisa, né? Coisa que em Pedreira a gente acompanha um pouco meio de longe, mas a gente sabe que está bem desorganizada a prefeitura lá. Aliás, é muito bom que se fale isso, a administração de Amparo é uma das mais avançadas da região, uma das mais organizadas, vamos dizer assim. Tem muitas e muitas falhas, sempre teve nos 12 anos de PT aí, No governo do Jacó não vai ser diferente, vai ter um monte de falha, porque infelizmente a gente ainda não atingiu um nível de administração pública eficiente. Mas eu acho assim, comparando com Monte Alegre, Serra Negra, Pedreira, Jaguariúna, Águas de Lindóia, a região toda aqui, eu ouso até dizer até Campinas, Amparo teve uma evolução na administração pública que é de se louvar. Então a cidade, né, colhe os frutos disso, né? Independente de quem está no governo, mas vai receber o lado bom e o lado ruim, né? E Amparo tem muito lado bom para se considerar. Diferente de outras cidades que a gente vê aí que está, né, andando para trás muito mais do que a gente. E o ponto negativo da semana, vamos fazer um pouco diferente aqui. Vai aí para as. Vamos fazer um pouco de. Vai entrar um pouco no chavão aqui, né? Para as elites brasileiras, né? Falar um pouco igual o Lula aqui. Saiu uma matéria no jornal A Tribuna, né? É uma pesquisa feita pela Faculdade de Direito da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Foi divulgada no dia 23. E que ela indica alguns dados super interessantes para a gente fazer uma análise da sociedade brasileira, né? Por que que a gente tem tanta controvérsia aí, né? A gente vê aqui que 54% avaliam que existem poucas razões para uma pessoa como eu obedecer à lei. E no dia a dia a gente vê isso, né? Muita gente não acha que vale a pena cumprir a lei. Não acha que vale a pena levar uma vida dentro do que a sociedade estipula como correto, né? Lógico, aí tem muitas questões, como leis atrasadas, leis fora do contexto atual. Não há como se negar isso. Mas, realmente, o brasileiro ele não vê nas elites, né? Eu digo assim, elites no sentido de a classe política, tanta classe artística, a gente não vê os bons exemplos, né? A gente vê muito pouco os bons exemplos. Então acaba passando isso para a sociedade, né? A sociedade vê isso como, poxa, eu tô como otário, né? Eu tô como otário, porque o outro tá fazendo tudo, não acontece nada com ele. Então, eu acho assim, fica o ponto negativo para isso, porque realmente mostra uma realidade que a gente acha que não é tanto, né? A gente, o jeitinho brasileiro é só uma cultura que, né, é o jeito do brasileiro e tal. Mas não é, né? É uma doença, né? É uma doença social, né, se a gente for ver. Porque tudo se considera que tem uma maneira de se driblar. E eu achei interessante essa informação, né, que os mais pobres e menos instruídos respeitam mais as leis. Quer dizer, a pessoa que tem mais chance de obter o conhecimento, de obter o esclarecimento do mundo que a gente vive, relativamente cumpre menos a lei do que aquele que tem menos acesso a isso, né? Então é difícil a gente, né, até teve outras matérias aí comentando sobre a diminuição da maioridade penal e tudo isso. Então, eu acho engraçado porque essas pessoas, elas analisam totalmente separado uma coisa de outra, né? Não, vamos diminuir a maioridade penal porque os nossos jovens estão matando. Não, a nossa sociedade está matando. Os jovens são apenas um reflexo da sociedade. E você vai prender cidadãos de 13, 14 anos, daqui a pouco, de 9, de 10 vai acontecer, e aí vai começar a prender bebê. Né? O bebê já nasceu ali na favela, ali onde normalmente o ponto onde a sociedade enxerga que é o vamos dizer assim, o nascedouro do crime, né? Que muito pelo contrário, né? O nascedouro do crime está lá no Congresso Nacional. Está, né, lá. Está distribuídos aí nas prefeituras, nos governos estaduais. Esses aí são o nascedouro de todo o mal do Brasil. Então, eu acho que vale a reflexão. Para nós que temos mais acesso à informação, mais acesso a tudo, a rever o nosso dia a dia, as nossas ações cotidianas, para ver se daqui a algumas décadas a gente começa a mudar esses percentuais. É isso aí, Murilo. É bem isso aí mesmo. Olha, 3807-2237, ligue e participe. Hoje a gente vai ter muita coisa interessante para estar debatendo aqui, né? Muita coisa interessante. E meu ponto negativo vai para alguns desses pontos que nós vamos debater aqui. Então vou ser bem sucinto, né? A capa do jornal A Tribuna poderia ser o ponto negativo em vários temas, porque realmente tá feio aqui, viu? Acidente resulta em morte de criança e homem. Essa aconteceu, a gente já falou a semana passada, né, às 19h30 do dia 18. Pois então, na terça-feira eu estou caminhando nesse mesmo lugar. Com mesmo lugar, um acidente. Segunda-feira, aliás, né? Segunda. Dia, você, inclusive você postou a foto no Facebook, né? E realmente, né, duas pessoas ficaram lá presas, né, os bombeiros quando foram atender não viram, e tem uma senhora que ainda continua internada, né, Paulo? Correto. Então, isso. Tem também o incêndio que o Paulo bem disse, que destrói salas de aula e 420 alunos vão ficar sem aula. Foi lá no... por volta das 3 horas da manhã, no dia 23 de abril. Terça-feira. É. Escola Estadual Professor José Escalvo de Oliveira, localizado na rua Benedito Alves da Silva, no Jardim Camanducaia. Lamentável também. Outro ponto negativo também é: paciente morre a caminho de UTI e a família pede apuração dos fatos. Isso ocorreu no domingo, né? Uma mulher de 43 anos. 43 anos no hospital na Sintra. Ficou vendo, né? Foi o vai e vem, né, Conte? Vai e vem. E tem gente, engraçado, né? No Facebook, se fosse na administração passada, ia chamar até de assassino, né? Agora não apareceu ninguém comentando, né? Engraçado, né? No Facebook ninguém falou mais nada. E uma coisa interessante, Conte, sobre isso, a gente foi chamado pela família e tal, e todo mundo até aguardando uma posição da Prefeitura de Amparo em relação a isso. Só que a Prefeitura não tem nada a ver com a Santa Casa na Sintra. Claro, né? Então, todo mundo usou até do bom senso em falar que não, a Prefeitura não tem nada a ver. O caso nosso com a direção do hospital, com os médicos que estavam lá e tal, isso que a família falou, Conde. Exatamente, é bem por aí mesmo. Mas se fosse anteriormente, a Prefeitura... Se fosse anteriormente, é porque a Prefeitura que tem a ver com o hospital, que não dá não sei o quê, que não dá atendimento... Então, tem de se manter a coerência sempre. É isso que eu estou falando, né? Hoje, algumas respostas que eram dadas de maneira diferente anteriormente, hoje é visto de, né, por alguns de forma diferente. É engraçado esse negócio, né? Quando eu estou na situação, eu falo de um jeito, quando eu estou na oposição, eu falo de outro, né? E dos dois lados valem isso. Então, o lance é esse. O acidente que resultou mais uma morte, né? Duas mortes no caso, né? Crianças, uma criança e um homem, né? Que morava ali no Vereda? Pô. No bairro dos Rosas. Bairro dos Rosas, aquele pedaço ali, né? Foi ali perto do Tamburi que aconteceu. Tamburi, isso, um, né? Pouco mais pra cima ali. Pra cima, né? 20 anos tinha o lavrador e 26 a namorada que está internada em estado grave ainda. Né? Está se recuperando, né? Contra o que está na Unicamp. Está na Unicamp, olha só que coisa. E gente fazendo analogia, né? E gente querendo ser pai de criança de estrada aí. Lá na SP95, acidente de semana também, passei e vi, não foi de gravidade. Um acidente mais grave na rodovia de Santo Antônio de Posse, que mobilizou gente de pedreira, né? Foi duas ambulâncias de pedreiro, uma aqui de Amparo. Então, olha, realmente as estradas da região precisa ser tratado com mais carinho. E esse incêndio, né, que o Paulo bem comentou, que realmente precisa ser melhor visto e as pessoas têm de se sentir parte da sociedade e preservar o que é delas, né? Não dá mais para que aconteçam as coisas e ninguém saiba de nada. Então, muito da sujeira que existe na cidade, é lógico que o poder público tem a sua deficiência, mas quem suja? São os munícipes. Eles não cuidam da calçada, sempre falamos isso aqui, né? Não cuidam das praças. Então, não está mais limpo agora, mais limpo anteriormente. Vai continuar da mesma forma sempre. Está tendo uma uma tentativa aí desesperada para tentar o Jacó mostrar que limpa a praça, né? Até segurou lá na mangueira o Jacó, né? Ele, todo mundo segurando a mangueira, gosta da mangueira, né? Ele, o Carlão Piffer, o Lena, tudo segurando a mangueira, querendo aparecer na matriz segurando a mangueira. Então, não adianta nada, porque quando você limpa a primeira praça, a segunda já está suja de novo. E não tem jeito. Quando você vai fazer capinação do lado da cidade, o outro fica descoberto, porque não tem uma estrutura, né, dentro da cidade para fazer isso. Sempre a gente falou isso aqui, né? Não é agora. E é isso. Só, né, que para ganhar a eleição se fala qualquer coisa. Depois fica aí, né? Tenta apagar incêndio o dia inteiro, correndo atrás, né? Então, esse tipo de coisa eu acho fundamental. E tem mais um ponto que não saiu no jornal que eu gostaria de falar rapidamente com relação às árvores. Está uma falta de respeito, não só aqui em Amparo, como nessa rodovia SP-95, na destruição de árvores que eu vejo há 25, 30 anos por lá, no mínimo. Deveria ter um trabalho para que essas árvores fossem retiradas e colocadas em outros locais. Não simplesmente arrancar com aquela raiz, aquela árvore maravilhosa que ficava, né, na beira da estrada. Olha, eu já era para me ter falado isso algumas vezes aqui, acabei esquecendo, e surgiu outros assuntos aqui, mas é lamentável. E agora a administração municipal fazendo isso também. Algumas árvores aqui maravilhosas dentro do Amparo, nossa, estão toscando ela inteira. Ali em frente do Gula essa semana destruiu. E o Leninha falou que foi ele que mandou, porque caiu um pedaço de galho e senão ia cair nas costas dele. Que tinha de ver que plantaram não sei quantas árvores lá, não sei aonde. Escreveu isso no Facebook. O Conradinho, eu lembro, o Magalu, ele foi na Câmara quando deu aquele problema naquelas árvores em frente ao cemitério. Isso. Que ficaram doentes, precisaram ser cortar aquelas árvores centenárias. Isso na administração do Paulo Miota cortou, tal, tudo lá. O Magalu foi na Câmara, falou que tinha jeito sim de recuperar as árvores, tal, protestou contra. Agora me surpreende o silêncio do Magalu diante dessa árvore agora aí do lado ali. Não, todas as árvores, ninguém falou nada. Inclusive, ao contrário, tinha gente que chamava de, que estava matando a natureza no Facebook, e foi lá e deu curtir no Leninha. Tá curtindo agora, né, Bibi? Então, o lance é esse, agora curte, acha lindo. Cortar as árvores. Quando, né? Quando tirou aquelas árvores para fazer os receptores ali próximo do Fachini também, né? Não, nossa, é uma revolução na cidade aqui. Tiraram uma árvore lá perto de casa, lá em cima, não tinha ninguém perto, né? Uma árvore grande. Foi lá a prefeitura municipal, porque ela podia tombar e cair para baixo, lá não sei o quê. Foram lá, nossa, criticaram, falaram que era um crime ambiental. Realmente, não concordo que tirar árvore de maneira dessa forma, tanto que eu estou criticando aqui. Agora, existem outros meios, né? Ah, porque caiu não sei quantos quilos de árvore numa chuva. Aí por causa disso vai matar a árvore. Não tem estudo junto com o SAI para pegar essa árvore e levar para outro canto? Para levar para outro local? Simplesmente vai lá e destrói a árvore, mata a árvore? Ou vão parar, né? Porque eu que vou responder, isso é. E porque a gente tem, está plantando não sei quantas árvores lá, não. No Jardim Itália e não sei o quê. Ah, para com isso, né? Então, vamos, né? Não tem lá IP que faz um reflorestamento não sei aonde? Tem outro lugar, né? Não planta aqui, né? Hã? Ela não planta aqui, né? Aonde que ela planta? Assim que é fora de Amparo, mas não é aqui não. É preciso saber aonde que ela planta. Faz aí, tem tanta terra IP aí. Cede aí um pouquinho, já cede tanto, né, mano? Né? Faz, desfaz aqui, coloca o secretário, coloca o diretor, coloca todo mundo, né? Então, né? Tem uma, né? Pô, ajuda aí, ó, IP. Então, e não pode fazer dessa forma, né? Então, é lastimável o que está acontecendo na rodovia, árvores ali maravilhosas, né, sendo simplesmente arrancadas. E vem de Amparo também. Vai fazer um trevo ali perto do canto do rio, simplesmente lá, arrebentaram a árvore no meio. Em vez de cortar só, não. Quebraram a árvore inteira, cortaram, fiquei com dó, passo ali todo dia, faz 20 anos que eu passo por ali, pô, né? E a árvore, sabe, não pode acontecer isso. Então é necessário mais respeito com a árvore, com ciclista e com o meio ambiente, né, de administração municipal. Parece que isso não é prioridade para vocês, né? Pô, faz favor, né? Então, tudo o contrário. Daí a prioridade é o carro, né, o estacionamento, é, não sei o quê. Pô, vamos mudar, né? Vamos mudar o foco, né? Vamos mudar o foco. Paulo Domingo, você esteve na Câmara Municipal na última terça-feira? Você não deu positivo? Positivo? É. Ah, não tem positivo, nada. Ah, certo. O que eu vou falar de positivo essa semana? Tem. Primeiro de maio, que vai ter feriado, e que nós, dia do trabalhador, mas os trabalhadores também, viu, os sindicatos aí, tá, né, não estão fazendo absolutamente nada, não tem. O sindicato para mim não faz nada durante o ano inteiro, depois vai dar moto, ah, faz favor, né? Ah, porque se não é metalúrgico, você está bravo assim. Não, estou bravo. O que eles estão fazendo para defender? Foram lá para Jaguariúna, porque senão ia perder a base territorial e não sei o quê. Ó, não tem positivo essa semana. Tomar banho. Foi bom você ter lembrado. Nem tinha lembrado de positivo hoje. Porque tá feio, viu? Depois eu leio aqui que o Carlos quer, falar sobre jogos fratores. Só tem notícia ruim na primeira parte do jornal aqui. No jornal oficial eu nem falo nada. O Carlos Sampaio, com aquelas coisas, né, que eu acho interessante. O Alckmin vem e fala, temos que reduzir a maioridade penal, tal, tal. É, realmente o crime e tal, não sei o que, não sei o que. Mas só que ele dá uma escola, a escola que o governo do estado oferece para os jovens aqui no Brasil, ela não é ruim, ela é péssima, né? Lá você, o estudante que não estuda é premiado e o que estuda é premiado também, né? Então, quer dizer, lá tanto faz, né, Conde, né? Se você chegar na oitava série sem saber ler ou escrever, eu não sei se é pior você mandar ou você frequentar a escola, da escola do governo do estado, ou ir para casa, como é que chama, não é mais FEBEM, é casa... Sei lá, alguma coisa assim. Fundação Casa. Quer dizer, a criança entra numa escola estadual, sai da escola sem saber ler e escrever, ainda é porque é aprovada, tem que ser aprovada, né, Conte? É. E depois ainda. Os professores ganham uma beleza. O professor ganha uma beleza, tal, tudo assim. Agora não sei, né? Eu acho que a gente está aí colocando os nossos jovens também, não deixa ser uma fundação casa, muitas escolas do governo do estado aí, né, Conte? Não, sem contar o seguinte, você não investe em educação, você não dá atenção aos jovens, não faz uma política de inclusão social, né, deixa as crianças ociosas, né, o estado, não estou falando só estadual, né, federal também e municipal, não faz uma política para organização de família, né, para buscar fazer com que a criança não tenha tempo ocioso e depois vem cobrar, simplesmente faz um discurso fácil, não, porque a criança, porque é menor, vou punir, tudo bem, só que daí até posso discutir, até concordar, desde que o estado cumprisse sua parte, né? Posso até concordar com 17, 16, 15 anos, você sabe o que faz, tudo bem, mas a discussão não é essa. Né? A discussão é por que, que as crianças não têm educação? Por que, que as crianças não têm o seu tempo ocioso, né, ocupado pelo esporte, pelo lazer, pela cultura? Por que eles não estão fazendo cultura, teatro, aprendendo música, né, aprendendo as coisas? Quando eu era criança, eu andava na rua o dia inteiro. E meus amigos também. Mas só que a gente tinha... Sabe, espaços para futebol, a gente tinha clube para ir, a gente tinha, jogava bola para caramba, né? Tinha jogar na rua, futebol, jogava malha, jogava não sei o quê, tinha um monte de coisa para fazer. Hoje em dia, o que, que as crianças têm para fazer? Tem o traficante na esquina, tem o, né, a roubalheira não sei aonde, tem o... a televisão que não ensina porcaria nenhuma, o computador que acabou atrapalhando as pessoas em vez de ajudar. Então, e cadê o estado proporcionando atividades esportivas aqui? Se o meu filho hoje quiser fazer alguma atividade esportiva, fazer aonde? Se ela quiser nadar hoje, o que, que ela faz? Se você não tiver dinheiro para comprar um título num clube, não quer parar, não. Ou nada. Então pagar pro corpo, né? Ou pagar pro corpo, outra academia, qualquer outra academia. Não vai acontecer nada, entendeu? Então, na verdade, o que ocorre é para poucos, né? Depois quer cobrar da sociedade alguma coisa? Ah, não dá, né? Então, fica aqui, né, o seu, o Carlos Sampaio, com esse discurso fácil dele, né, seu Biro atrás, e o seu Geraldo Alckmin, né, que não fez nada para a educação do Estado, não fez nada para o Estado de São Paulo, não sei porque está tanto tempo, não sei porque o povo gosta tanto dele assim, né? É, o picolé de chuchu. É, não faz nada, e todo mundo vota, não sei, Amparo tem uma aptidão para coisa ruim que eu falei para o senhor, né? Ô louco, principalmente no governo estadual e federal, né? Nossa, até como o Maluf conseguiu ser melhor que o Alckmin. É, o Maluf aqui também tinha votação. Sempre quem... Nossa, que coisa aqui, né? Pô, vamos pensar aí, ô Zé Mané da população. Não tá vendo que a coisa é diferente? Vamos começar a exigir de gente. E aqueles que estão ali, sempre usufruindo, né? É isso aí, eu tô com vontade de falar. Viu? Todos eles usufruindo. Todos eles usufruindo. Seu Jacó entrou, já trouxe gente não sei da onde, gente não sei da onde, amigo não sei da onde, não sei o quê. Seu Carlos Alberto ganhou emprego no governo do Estado. Ah lá. É. O Carlos Alberto, que ele é vereador combativo, disse que não gostava do PSDB, disse que nunca morria de amores por PSDB, está trabalhando agora no governo desde do Estado. Desde 15 de fevereiro não abriu a boca. Aonde que ele está com? Está no IPEM. O IPEM, aquele de pesos e medidas? Pesos e medidas, ele vai medir e pesar o quê? O que faz você, Carlos Alberto? Ah, eu acho que ele ganha esse emprego, já descobri por quê. Ah, é? Por quê? Porque aquela questão da água, do comprou a água e quase do frango também, que ele foi lá, ele pesou bastante. Foi pesar, ele se tornou expert em pesos e medidas de produto, Conrad. Então acho que é isso. É sacanagem se você ficar falando só porque ele foi candidato contra o Jacó, contra o PT e tal, ele falou muito do PT, ganhou um carguinho lá agora no governo estadual também, né? Então tá certo ele, tá certo porque se o Zé Bueno pode aqui, ele pode ir lá também. É por isso que eu não tenho o que falar do Zé Bueno, né? O que ele ia falar do presidente do partido dele que entrou no PSDB, se ele entrou também no governo do PSDB antes do Zé Bueno? É por isso que ele não respondeu. A gente vai ver depois. Ah, depois a gente fala sobre isso. Ah, você sabe? Ah, nhanhanhá, por isso. Entendeu? Por que não veio e falou, ó, eu tô empregado... Precisa o pessoal descobrir, né? Daí a gente descobre. Então, pode ter certeza. As nossas samambaias aqui são terríveis. Como o seu Paulo Miota também. Do PT. Ganhou empreguinho também. Mas não o governo do Estado. Não, só faltava, né? Do Barro dos Munhoz, né? Presidência da República. Olha que chique. Seu Paulo Miota está empregado... Mas ele havia falado que ia trabalhar... Presidência, né? Da República. Ele falou que ia trabalhar no governo federal. Trabalhou no dia 1º. Nem foi na posse por causa disso. Não, foi nomeado agora. Que dia que ele foi nomeado, então? Foi nomeado mês passado. Ah, mês passado. Então não foi dia 1º, ele faltou na posse porque estava em Brasília. Na posse, mas não foi por causa disso. Porque eu não tinha de trabalhar coisa nenhuma. Porque eu não fui nomeado... Não foi porque não quis, então, mesmo. Não, porque eu não quis mesmo. Então também, a questão do empreguinho. Se ele era tão bom para lidar com os políticos, etc. Por que não conseguiu ganhar a eleição aqui? Sabe fazer política? Ah, aqui. Mas para arrumar emprego, ele é ótimo, hein? Oh, que fantástico, hein? É, não. Uma habilidade sensacional. Presidência da República para conversar com os prefeitos. O cargo dele é para isso, né? Para lidar com os prefeitos. Ele é tão bom prefeito que conseguiu ser prefeito aqui, fazer sucessor aqui, nada. Então, carguinho também. Então está todo mundo no mesmo barco. Porque quando o seu Jacó não era prefeito, ganhou lá para ser da CPFL, para ser da Câmara de São Paulo, do raio que o parta também, de Campinas, né? Ele foi, se não me engano, da Secretaria da Fazenda do Estado também. Do Estado, ele também foi. Então todos eles estão no mesmo barco. Então ninguém pode falar de ninguém. É por isso que a política, meu amigo, continua sempre a mesma coisa. Porque todo mundo faz exatamente a mesma coisa. Depois vem o pessoal do PT, defende, porque o Paulo Miota é competente, blá, blá, blá. Daí vem o do Jacó, fala que ele também era bom, e bibibi. E vem o Carlos Alberto e fala, não, foi por causa do camarada do PV, não podia negar um pedido do raio que o parta do meu deputado. É isso que ele vai falar. Na verdade, está querendo ganhar. Não tem competência para ser advogado? Seu Paulo do Miota não tem competência para ser o que ele é lá? Engenheiro, músico, engenheiro. Engenheiro, músico, raio que o parta? O senhor Jacó não podia ser vigia lá, que ele foi, né? O que ele era lá? Ele é advogado também, né? Mas ele é bacharel, né, ainda, né? Não, ele era chefe de segurança da IP, não era? IP, mas ele é formado, se não me engano, em direito também, né? Então, ele podia ser qualquer coisa, ele não precisava ficar ganhando carguinho. Igual outros que ganharam aí. O Birubiru ficava aí na praça aqui, né? Via ele o dia inteiro e estava lotado lá no gabinete do Carlos Sampaio, em Brasília. Mas ele trabalhava aqui? É? Aqui ficava aqui em Amparo? É, no Mercadão aí. Ah, mas o gabinete. O deputado alugou uma sala lá no mercado? Não tinha uma sala? É, só se for junto lá com as frutas, essas coisas. Eu sempre encontrava ele ali e ele é lotado com o gabinete. Ah, mas quer dizer, ele estava empregado em Brasília e ficava aqui? É. E no mercado? No mercado. Mas tinha uma sala lá com onde eu não, não tinha, não tinha. Tinha uma sala, atendia o povo ali na sala. Não, senhor. Não? Não, não. O Graminha também, tá no governo do estado. Mas eu sempre vejo o Graminha todo dia aqui em Amparo. Não, é, também, né? Mas a capital é São Paulo. É, ele tá no gabinete do Barros Cunhosa. Ah, tá certo. Onde você vê ele é o gabinete inteiro. Eu já até sabia que ele falou que a discussão teve ele com o Carlos Alberto na frente da Câmara, ele falou que ele ganhava bem e não precisava ser mais candidato mais nada. Exato, então inclusive falou popularmente, né? Então o gabinete interiorante, rapaz, você não conhece. É, então tá certo. Aqui tem um monte, assim. Até o nosso amigo Murilo aqui já teve cargo, pô. Todo Murilo? Eu tive. Mas concursado, né? Um pouquinho diferente só. Monte Alegre, né, Murilo? Monte Alegre. Trabalhei 3 anos e 1 mês lá. Exatos 3 anos e 1 mês. Só com relação ao do Carlos Alberto, de tudo, Paulo Miota, toda essa situação, né? Eu acho engraçado, né? Porque nós que temos uma perspectiva assim mais isenta, que né, a gente fala de todo mundo, fala que a gente acha certo, né, não tem interesse secundário, nada, né? A gente vê aí que parece que está confortável para o PT, né? Porque a gente fala, e o pessoal do PT está tudo quieto, né? Parece que está confortável eles realmente manterem esse tipo de linha política, enquanto tem gente que é o bem da cidade e faz mais ou menos o serviço que eles precisariam estar fazendo agora enquanto oposição, né? É, você tem toda a razão, né? Porque o PT em Amparo é piada, né? 4 meses de administração não abre a boca. Os caras não põem a ET para funcionar. O que, que o senhor Toninho Siqueira, que está trabalhando em Limeira, devia estar fazendo? Né? Não, porque a gente fala aqui, eu não tenho preso com esses caras, não. Entendeu? E lá está cobrando para funcionar isso daí, porque depois vão ficar falando que não funcionou mesmo. Então a administração anterior tinha a obrigação de estar forçando essa a colocar isso para funcionar. Inclusive. Depois vai o João Marcelo, lá, que eu não sei se ele trabalha no SAI também, e fala de, porque tem redes fluviais que passam junto. Sempre teve, ô João Marcelo! Cuida, rapaz! Sempre teve! E foi, começou lá atrás, lá com seus amigos, que estão no SAI. Então, sabe? E a administração atual que devia chegar e falar, não, viu? Isso daí existia e nós melhoramos. Não, fica quieta. Daí se eu venho aqui e falo a verdade, parece que eu estou defendendo lá os caras do PT. Não é nada disso. A gente fala porque é justo. Mas quem deveria fazer isso, esse papel, não somos nós aqui, não é o Paulo Domingues, não é o Murilo, não é o Conrad. São eles. Um bando de acomodado. Depois chega na época de eleição, quer ser candidato. Quer ser candidato a prefeito, quer ser candidato a vereador, quer ser candidato... Fala, pô, vai buscar conhecimento. Tem 3 vereadores da Câmara Municipal para saber isso. Por que que eu sei? Por que que o Paulo sabe, o Murilo sabe? As pessoas sabem. E vocês não prestam nem para abrir a boca para se defender. Porque depois eu gostaria de ver vocês respondendo isso aí na justiça. Gostaria mesmo, viu? Depois vou segurar, não vai dar certo, daqui um ano e meio, põe vocês na justiça. Daí vão falar que é perseguição, Deus não ajuda. Por quê? O pessoal, né, que não tem sangue nas veias. Olha, com esse argumento do João Marcelo, que isso não está funcionando, porque o que que acontece? A estação para funcionar... Era o Paulo Rical, era o Toninho Siqueira que devia estar falando isso. A estação para funcionar, ela corre lá o esgoto nos receptores, vai lá até lá a estação de tratamento de esgoto, o esgoto é despejado naquelas lagoas, e o próprio esgoto proporciona a criação de bactérias. Essa bactéria vai comer o material orgânico que está lá, vai consumir isso aí e vai tratar o esgoto. Aí depois, quer dizer, depois logo joga um pouco de cloro, algumas outras coisas e devolve a água limpa para o rio Camanducaia. Esse é o princípio. Você cria lá, você joga até oxigênio, parece dentro do esgoto e dentro da lagoa lá, forma as bactérias. As bactérias limpam a água novamente. Quer dizer, o próprio esgoto trata o esgoto. É uma coisa interessante isso daí. E o que está acontecendo? Eles estão reclamando que está chegando muita água limpa nessas lagoas. O que então eles pressupõem que esteja acontecendo? Que está tendo muita ligação de água pluvial na rede de esgoto na cidade de Amparo. Ou seja, muitas pessoas aí na hora de construir as suas casas, em vez de jogar água pluvial na sarjeta, que seria o correto, não fizeram as ligações na rede de esgoto. E isso, mas o interessante é que esse teste, Conde, vamos dizer assim, eu até acredito que isso possa ser realmente dificultoso. Olha, eu não sou técnico, talvez esteja falando também de uma besteira aqui, mas o teste, a estação, ela começou a chegar a ser tratada realmente, o acúmulo, foi no dia 17 de dezembro. Dezembro, para quem não sabe, é um mês chuvoso. Janeiro e fevereiro também são meses chuvosos. Agora, eu acredito que, vamos dizer assim, de março para frente, na hora que começa a ficar um pouco mais seco, eu acredito que diminui. Aí sim, você pode ir abrindo até os PVs, o posto de visita, e fazendo que mais esgoto chegue lá e proporcione o tratamento. Eu acho que foi um pouco precipitado da própria administração dizer assim, olha, não, está chegando muita água pluvial. Inclusive, agora disse que anunciar, vão visitar a casa de todo mundo, viu, Conde? Visitar a casa do mundo. Tiver ligação, vou mandar quebrar e jogar água na sarjeta, viu? Entendi isso. Com o João Marcelo falou na câmera, vai tentar achar coisa irregular. Mas, para quem conhece um pouquinho, para quem é construtor, mesmo os mais antigos aqui de Amparo, sabe que não existe meia dúzia de ligação só de casa. Meia dúzia de casa é com ligação na estação, com ligação da água pluvial no esgoto. Eu acredito que são muitas e muitas aqui, viu, Conde? E ainda, devia ter sido feito isso no passado. Olha, isso faltou fiscalização, não, acho que não foi na administração do PT, como desde que Amparo surgiu. Desde que Amparo surgiu. Casas que estão, e tem casas centenárias em Amparo. Se hoje está ligado na rede de esgoto, água pluvial, acredito que não foi do PT a culpa, ou não foi a culpa do atual prefeito do Jacó também. Não é culpa dele. Isso aí já vem de longa data, porque faltou fiscalização e todo mundo achava, como bem disse o jeitinho, o melhor jeitinho era ligar a água na rede de esgoto mesmo, né, Murilo? É até interessante isso, porque o João Marcelo colocou isso como uma falha do PT na administração passada. Concordo que foi falha do Piffer, foi falha do Sintra, foi falha do Zé Carlos de Oliveira, falha de um monte de gente. Porque nas épocas passadas, mas existia uma rede de esgoto, porque um dia sabia que ia ligar o esgoto numa estação de tratamento. Ninguém ia fazer uma rede de esgoto na cidade toda pra nada. A primeira estação de tratamento de esgoto, alguém cogitou alguma coisa? Foi em 62. Então. Foi com uma vereadora aqui de Amparo. Quer dizer, mais de 50 anos. Soli, que era vereadora na época. Mais de 50 anos para ter sido feita essa varredura, né? E nenhuma administração fez. Então são falhas de todos. Até porque a lei não permite isso. Então, quando vai se construir uma casa nova que apresenta o projeto da prefeitura, o engenheiro, o arquiteto, tem que mostrar na planta lá onde vai ser a saída de água pluvial. E depois a prefeitura tem a obrigação de ir lá e fiscalizar se ele fez isso ou daquilo da mesma maneira. Então, quer dizer, é uma falha geral. Não adianta querer colocar na um de outro. É falha de todos. É falha da administração pública brasileira, que está muito atrasada. E eu recebi uma mensagem aqui, falando que a IT está funcionando com 20% da capacidade e que se sabe que o problema está no trecho entre o Atlético e o supermercado Poupe Bem. Então está longe de chegar ali aonde teria o problema de inclinação invertida. Então diz aqui que teriam que ter visto as ligações de esgoto antes do início da instalação dos interceptores. E que não é assim choradeira deles, mas que vão corrigir tudo e tal. Meu amigo que mandou essa mensagem aqui, ele sabe, é o que eu sempre digo, se tem falha, leva no Ministério Público e responsabiliza quem estava errado. Não adianta ficar com, né, politicalha, que a gente começa a falar, né? Fica falando, não, que o Paulo Miota fez serviço de corretagem na prefeitura. Se você tem as provas, leva lá no Ministério Público e põe no pau, né, como o pessoal começa a falar, né, costuma falar. Não adianta ficar falando, jogando as coisas no ar e não tomar atitude. Então, se tem prova, vai lá e responsabiliza quem é de direito. E na Câmara não aconteceu nada? Bom, na Câmara tinha muita discussão, Conrad, foi com relação a SP-360, né? O Donizete lembrou lá que ele, quando foi vereador, levou, levou vários ofícios para as prefeituras da região, tal, para que todas se empenhassem em conseguir a melhoria dessa estrada, já que muita gente liga, muita gente usa da região, Serra Negra, tal, e ele levou, tal, que ele fez a parte dele, tal, e lembrou que, como o prefeito está aí, agora do mesmo partido, nada melhor que lutar também para que essa estrada seja beneficiada ou sejam feitas as obras necessárias. Só que um detalhe, né, que eu acho que nenhum vereador lembrou na ocasião, Conrad, foi que o volume de caminhões tão grande na SP-360 deve-se ao custo alto do pedágio. Exatamente. A gente não tinha essa quantidade, essa estrada, SP-360, se não me engano, ela foi feita na década de 50 do século passado, né? Vamos dizer assim, acho que ela foi feita aí quando o Brasil começou a melhorar, a indústria automobilística a crescer no país, e ela foi projetada para aquela época, vamos dizer assim, ou até um certo período, ela vai atender certo período. Mas, de repente, de uma hora para outra, ela começou a receber um número considerável de caminhões querendo fugir do pedágio. Essa é a verdade. Olha, Paulo, se você vir de Jundiaí, ao sul de Minas, na Poços Caldas, vai, pelo caminho normal, você paga 6 pedágios. 6 pedágios. Se você vir por aqui, por... onde passa por Morungaba, aqui, né, e sobe, e vem aqui por Amparo, pega Itapira, depois pega uma vicinal, sai lá perto de Pinhal, depois corta por lá, você não paga nenhum. Nenhum pedágio. Hoje você paga de Itatiba a Jundiaí, você paga. Igual você vai indo para Louveira também, você está pagando. Está pagando, mas se o camarada entra aqui antes, né, para cá, pro circuito das águas. Ah, bom. Não paga praticamente, não tem pedágio. O pedágio é depois, né? Paga ali perto de Campinas, ali pra, um pouco antes de Campinas, sem pedágio. E tem um outro que é lá atrás. Se o cara veio lá de. Mas se o cara veio da. Né, e entrou ali pela. Não paga, entendeu? Tem o pessoal que anda sabe o que eu tô falando. Não paga, não tem pedágio. Então você pega por dentro de Itapira, tem uma vicinal, que você sai depois de Mujuguaçu, perto de Pinhal. De Pinhal você pega. Para São João da Boa Vista, de Pinhal São João, não paga. Agora, se você for pela normal, pela Dom Pedro, você vai pegar 2 pedágios aqui, vai pegar um aqui, vai pegar lá perto de São João, vai pegar perto de Aguaí, um monte. Né? Então, você vai pagar, você acha que um caminhão faz isso aí por mês, não sei quantas viagens, ele vai optar por qual? Vai sustentar o governo do estado, se for pagar todos os pedágios. Exatamente. As empresas que mantêm hoje os pedágios. Esse, né, que é o grande problema. Então tem de analisar as coisas de maneira séria, né? Então, ninguém é contra pagar pedágio, mas da forma que é feito os pedágios desse país, né, principalmente do estado de São Paulo, é brincadeira, né? O Conrad, inclusive, essa semana, depois que, na segunda-feira, quando ocorreu aquele acidente com aquele caminhão que caiu por sorte, que apenas caiu a carga e não está passando ninguém, porque... É papelão, né? É, se cai uma carga de papelão em cima de um carro, mata também qualquer pessoa dentro. Por sorte, foi na mesma curva onde aconteceu o acidente com aquela família e o caminhão carregado de gradil e de escapamento, qualquer coisa assim. Foi a mesma curva. Eu tive a vontade de ir ali até a entrada para o trevo para Tuiuti, que você vai para Bragança e descer. Eu falei, o intuito meu fazer isso aí foi... contar as quantidades de placas que indicam que ali é uma serra acentuada e para a pessoa descer engrenado ou uma velocidade reduzida. Até o trecho onde aconteceu o acidente, onde dá mais ou menos, tem 5 quilômetros esse trecho, se não me engano, 5 quilômetros dali de Tuiuti até aqui a Vila Nova, dá 5 quilômetros. Eu contei 5 placas, sendo que as 5 placas estão situadas até metade, até o lugar no que acontece o acidente. E a última das placas, ela fica ali próximo a, vamos dizer assim, bem próximo à curva mesmo, 100 ou 50 metros apenas de cano, 100 metros. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de sinalização, viu, Conrad? E elas são muito pequenas, não são placas visíveis, tem o padrão, eu sei que existe o padrão do DR e tal, tudo lá, mas eu acho que devia intensificar um pouco mais os avisos ou colocar até aqueles, sei lá, alguma coisa que alerte o que essa... Esse trecho realmente é uma serra acentuada, para a turma descer engrenado, brecando o caminhão, enfim, avisar o motorista para ele ter mais cuidado nesse trecho, porque O caminhoneiro que vem aí, o cara que tem uma carreta e não conhece essa estrada, Conde, se ele descer, ele não consegue parar aquele caminhão de jeito nenhum ali, Conde. É isso aí. Olha, porque me chegou aqui no informações. Diz que nessa semana mesmo, o seu Jacó, com o seu Lena, foram lá visitar pessoalmente o local. Olha que maravilha. Pra quê, Paulo? Eles não vão fazer nada, que ali é o DR, né? Que é o DR que tem que fazer. Eles disseram que hoje de manhã, tá aqui também, já tinha carro do DR lá. Tinha gente lá, já mexendo. É que vão fazer um muro naquele lugar ali. Se fazer um muro, vai ficar um guarda-reio tremendo ali. Sei lá o que eles vão poder fazer naquele trecho ali. Lá, já. Então vamos ver o que eles vão fazer. Qual é a mágica? E o coordenador desse trecho onde acontece, eu sempre acompanho, sempre tiro fotos. Tá aqui, o Ratão está sempre junto comigo também. A gente vai tirar. Eu já cansei de tirar foto nesse lugar aí. De foto onde morreu essa família. Eu já cansei. O cara, aquele caminhão que explodiu aquela vez no ano passado. E uma curiosidade até... naquela mesma semana eu tinha separado o material da SP360 para a prefeitura, auxílio para eles mandar um ofício pedindo reparos lá, a obra tal, que justificasse a melhoria nesse trecho tal. E o ano passado, curiosamente, o que morreu de gente na estrada carbonizada foi incrível. O ano passado foi incrível o que morreu de gente carbonizada nessa estrada. Batia. E agora nesse trecho onde aconteceu especificamente, é demais, Conde. Ali é demais mesmo, é uma curva acentuada. Os caminhões hoje têm outro tamanho da década de 50, a carga é muito maior, tal, tudo esse tipo de coisa, é muito diferente hoje. Eu acho que ali precisa, se for fazer uma melhoria, como está anunciada pelo governo do estado, eu acho que devia começar por ali, viu, Conde, esse trecho aí. É verdade, tem razão. O Bibi disse que ia resolver até abril, né, meu amigo? É, acho que não vai dar tempo. Então vamos dar até o fim de maio para ele, para dar um tempinho a mais aí, mas acho que não vai dar pra fazer lá duplicação, mureta, tal, Casa Grande, que ele prometeu no Facebook lá não, viu? Acho que é meio difícil, viu? E depois do intervalo, nós vamos falar um negócio sério aqui que saiu no Facebook hoje, falando que a administração anterior do PT facilitou as pessoas que estão lá no Mercadão pra não pagar água, que eles não é cobrado água pra eles. Então depois a gente vai repercutir essa denúncia feita pelo Bibi e também pelo José Escabora, pelo Facebook, né? Dizendo isso. É isso que a gente fala, a gente vai ver quais são as providências que vão ser tomadas, se for verdade realmente isso. E já faz tempo, né? O Jacó parece que não gosta daquele pessoal que está lá, né? Porque desde a campanha disse que era coisa para rico, que não era necessário fazer aquela obra. E realmente, agora é essa, né? Não, o pessoal que está lá foi beneficiado pelo PT... né? Porque não pagava água nenhuma. No primeiro mês que puseram um reloginho lá, já deu não sei quantos mil litros de gasto. Né? Então é isso aí, nós vamos repercutir isso e vamos trazer outras informações da política local. Vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.